Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Deus, nós estamos felizes, Senhor, alegres, jubilosos na Tua presença, Pai, porque hoje é um dia de colheita, hoje é um dia de festa. A Tua palavra diz que os que semeiam com lágrimas, andando pelo caminho, derramando as suas lágrimas, voltarão trazendo seus feixes cheios de júbilo e de alegria. E assim que nós nos sentimos nesta hora, Deus, porque reconhecemos, Pai, a Sua boa mão sobre a vida desta igreja, sobre a vida do Teu povo que aqui se reúne para Te adorar e para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Por isso, Deus, o Senhor que sonda e prescruta os corações e mentes, tenha liberdade, Deus, para estar aqui conosco nesta hora, porque este culto é para o Senhor. O propósito, Senhor, de estarmos aqui é para engrandecer, glorificar o Seu nome, Deus. Obrigada, Pai amado, porque o que seria de nós se não fosse o Senhor, Israel, que o diga? Obrigada por Tua misericórdia, Deus. Obrigada por esta igreja, Pai. Obrigada, Deus, pela vida de cada um que está aqui nesta hora, Deus, para juntos entoarmos cânticos de louvor e adoração ao Seu nome, Pai. Muito obrigada, Deus. Receba, Pai, o que fizermos nesta noite, que seja para engrandecimento do Teu nome, o nome que está acima de todo nome, para todo sempre. Amém. Amados, hoje nós comemoramos 4 anos da emancipação, digamos assim, né? Desde quando esta igreja virou uma igreja. Então são 4 anos aí de caminhada como Igreja Presbiteriana Manancial. Mas essa história, esta plantação, ela começou um pouquinho antes. E a gente não pode simplesmente deixar para trás os anos que passaram até que essa igreja pudesse se tornar uma igreja, né? Então foram mais de 10 anos. Quando nós chegamos aqui, movidos pela direção de Deus, a igreja funcionava em outra sede. Nós vamos ter um filme depois para contar um pouquinho da história. E a realidade era bem diferente do que é hoje. A igreja começou fruto de uma ação social e Deus foi acrescentando mais e mais. Deus foi trazendo prosperidade para o povo dele, prosperidade de alma, prosperidade espiritual e prosperidade também material. Nós temos muitos testemunhos nesta área e isso é motivo de grande alegria, amados, porque durante esse percurso, nessa caminhada, nessa jornada, foram muitas lágrimas derramadas, muitos momentos já de pensar, mas será que é isso mesmo? E nós temos hoje a convicção de que esta igreja é fruto do sonho de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto nesta região. E Ele instituiu esta igreja para ser um farol. O farol, ele atrai, ele chama, ele convida as pessoas. Então nós cremos que esse é o nosso propósito, o nosso objetivo maior. É atrair as multidões sedentas que estão nas trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E essa maturidade que nós temos adquirido, ainda continuamos buscando, isso só aumenta a nossa responsabilidade. Porque muito é dado, muito é cobrado, não é verdade? As crianças, quando são pequenas, a gente não exige muito delas, porque elas não têm condições. Mas à medida que vão crescendo, começam a ter mais responsabilidades, até que se tornam adultos, atingem a maioridade. E eu creio que assim tem sido na vida dessa igreja. Então, amados, eu queria dizer que para que nós possamos cumprir este propósito de ser um farol de bênção, de ser manancial de bênção, de continuarmos sendo, nós temos que clamar cada vez mais pela graça do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Então nós dependemos completamente do Senhor, porque é Ele que tem edificado esta igreja, a liderança dessa igreja, é Ele que tem trazido os meios e as formas para que possamos juntos caminhar rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo. Então essa é a nossa oração, o nosso desejo, e que todos possam se sentir dessa maneira, gratos e esperançosos, porque grandes são as promessas do Senhor para as nossas vidas, amados. Eu tenho convicção em Deus que Ele há de cumprir a seu tempo cada uma dessas promessas. E você faz parte dessa história. Você que é membro dessa igreja, você faz parte dessa história, e nós queremos estar juntos a cada instante, né, proclamando o reino de Deus, para que o reino possa crescer, possa prosperar, possa inundar esta região. Amém, amados? E aos nossos visitantes aqui presentes, nós damos as boas-vindas. Estamos felizes de ver aqui nosso chefe ali, a do Tribunal de Justiça, o Dr. Clóvis, junto com a esposa dele, pastora Lúbia. Sejam muito bem-vindos, são servos de Deus. E é um privilégio poder estar dividindo os dias junto com pessoas, com servos do Senhor. E os demais visitantes serão apresentados no momento oportuno. Sejam muito bem-vindos, vocês estão na casa de Deus, na casa do Pai. E eu convido agora a minha xará, a Amy, a Lara, para darmos continuidade a este culto. Paz e graça, igreja. Bom estarmos aqui hoje comemorando com tanta alegria a tantas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, amém? Eu queria que vocês ficassem de pé em reverência às Sagradas Escrituras e abrissem no Salmo 96, por favor. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Irmãos, esse salmo tão bonito não poderia ser mais conveniente do que nesse momento de aniversário em que nós celebramos tantos feitos maravilhosos, como é descrito aqui. E no versículo 8, chamou minha atenção o fato de que Deus, o salmista nos declara: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E nós que andamos com o Senhor e que temos visto tantas coisas, temos visto esse templo, mas mais do que isso, como a Lara bem colocou, temos visto a maturidade crescendo em nós enquanto corpo. Porque eu tenho certeza que se cada membro aqui olhar em volta, vai encontrar alguém com quem já chorou, com quem já sorriu. E essa comunhão tem crescido muito dentro de nós, graças ao nosso Deus. Mas tudo isso nos diz que a glória é devida ao nome de Deus. Toda glória é devida a Ele. Mas Deus ainda nos ensina na sua palavra: entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Nós não podemos só dar o que é devido a Deus, como Ele nos deu o privilégio de ofertar a Ele. Apesar de tudo ser devido a Ele, toda honra é devida a Ele, toda glória é devida a Ele. Mas Ele nos deu o privilégio de ofertar a Ele, de presenteá-Lo. E por isso eu queria que vocês fechassem seus olhos para que nós ofertássemos a Ele a nossa alegria nesse dia, as nossas palavras de amor, por tantas coisas que Ele tem feito no nosso meio e principalmente pela salvação que Ele nos deu. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de te ofertar algo, Deus. Porque quem somos nós, Senhor, para ofertarmos algo ao Senhor que é tão grande? No entanto, o Senhor se alegra de nós. E nós nos alegramos em Ti, Jesus, porque temos caminhado contigo, temos visto Tuas maravilhas. E te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui, meu Pai. Obrigada pelas colunas que o Senhor levantou, ó Deus, a Teca, a Tia Elma, a Dona Darcy, a Dona Neuza. Obrigada, Deus, porque elas têm nos ensinado até hoje, Deus, como caminhar com o Senhor. Obrigada pela construção que o Senhor tem feito na vida do nosso pastor e da sua família, da Lara, Jesus, dos meninos que nós temos visto crescer. Obrigada porque temos crescido como corpo teu, Deus, e temos tido o Senhor como cabeça. Nós te ofertamos toda a nossa alegria, todo o nosso louvor, os nossos cânticos, ó Deus, a nossa gratidão. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Louvado seja o Teu nome, Deus. E nós te pedimos, meu Deus, que esteja sobre nós o Teu amor, assim como está em Ti a nossa esperança. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Você tem entregue a sua vida ao Senhor Jesus? Cada parte dela, aquelas decisões que você precisa tomar, aquilo que ainda é oculto no seu coração. Hoje é um dia de muita alegria para essa igreja. O dia em que nós comemoramos o aniversário desse templo, eu queria que você olhasse em volta e visse que lugar bonito, não é verdade? Que lugar agradável, de muito bom gosto, mas muito mais que isso. Existe paz neste lugar, porque aqui é a casa do Senhor. E muito mais que isso, as nossas vidas têm sido transformadas nesse lugar. Por isso, essa noite, nós queremos render um culto de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Muitos de nós sabem exatamente de onde o Senhor nos tirou, mas todos nós sabemos para onde o Senhor nos levará, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que diz no Salmo 26 assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, amém? Nesse espírito de muita alegria, de muita gratidão a Deus pela sua doce presença, transformadora, salvífica. Esse é o nosso Deus. Nós queremos te convidar a ficar de pé nesse momento. E nós vamos cantar cânticos que diz: louvado seja, Senhor, o Teu nome. Toda honra, Jesus, e toda glória seja dada a Ti, nas alturas, que todo joelho se dobrará diante de Ti, porque Tu és Senhor. Eu quero que você, se possível, coloque a mão no teu coração durante o louvor e faça um culto íntimo com o Senhor, você e Ele, agradecendo por esses 4 anos, pelos próximos 40 anos e por toda a eternidade que gozaremos na presença do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Ah, Jesus, esse culto é pra Ti, Senhor. Senhor Jesus, eu amo Teu nome. recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor, o meu amor por ti. Mais uma vez, recebe, recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti. Levanta tua voz e engrandece. Poderosos, eu louvo. tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, Senhor. Louvado teu seja nome. Aleluia. Aplaudam o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Lembre-se como a palavra diz: a nossa boca encheu-se de júbilo, porque somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Amém, irmãos? Glórias a ti, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Santo, santo. Aleluia. Soberano Rei dos Reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus. Soberano Rei dos Reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao poder. Graças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa divina pagou. Traz nevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Me traz Mas sua igreja mesmo, o som parece estar um pouco alto. E eu creio que o Senhor Jesus quer ouvir a voz do seu povo nessa noite. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos. Com ações de graças. Com ações de graças, danças de alegria, pois convém. Mais uma vez. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos. Com ações de graças, danças de alegria, pois convém. Ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Nós viemos para uma festa hoje, ação de graças da igreja, o homenageado dessa festa é Jesus. Aleluia. Que nos deu esse templo, que nos deu uns aos outros para convivermos. Mas tem uma coisa, você vai sair daqui presenteado essa noite. Porque assim é com aqueles que o buscam. Ele nos presenteia, ele nos renova, ele nos dá sempre algo diferente dele. Para que nós possamos, no nosso caminhar, dizer assim: esse é o meu Deus. Aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus. Então peça, durante esse cântico, peça algo novo ao Senhor. Algo que talvez o Senhor já tenha colocado diante de você, mas você ainda não ousou pegar com as suas mãos. E o Senhor quer te entregar essa noite uma porção dele, do teu Deus de amor, do teu Deus de paz, do teu Deus de alegria. Celebre com ele essa canção. Celebre com ele esse momento. Celebre com ele esse louvor. Celebre com ele esse culto. Celebre com ele a tua vida. Amém, Jesus. Seca, florescerá e serás um manancial. Saberás quem é o teu Senhor. A tua colheita transbordará como o óleo da alegria. Tuas promessas se cumprirão. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Nova neste tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. coisa nova. Neste tempo, Jesus vai fazer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro nova no Brasil, Jesus vai fazer uma coisa nova na tua família. Jesus vai fazer uma coisa nova na tua vida. Jesus vai fazer uma coisa nova nesta igreja. Jesus vai fazer. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Amados, e que o novo do Senhor Jesus venha sobre nós. Amém. Você está ouvindo Culto Brasil com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil com o pastor Elder Rodrigues. Engrandecido seja o nome de Deus, a Ele toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei da Glória. Aquele que é santo, digno, justo, perfeito, maravilhoso, o Deus, que a despeito de toda a sua grandeza, de todo o seu poder e de toda a sua majestade, te chama pelo nome, para ter uma vida plena e abundante na presença dele e para com ele. Amém, igreja? Quero chamar as crianças aqui à frente, nós vamos orar. Enquanto isso, você vai abrir a palavra de Deus em João, capítulo 4, no verso 21. Nós nos alegramos pelas crianças que estão aqui, Pai, porque são herança do Senhor, é a culminação da Tua glória, Senhor, manifestada. O Senhor é o Deus que criou cada um de nós e nos chamou, e que essas crianças sejam cada vez mais benditas do Pai, e que elas possam crescer cheias da Tua verdade, da Tua justiça e do Teu poder, eu te peço, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Vão na paz, crianças, Deus abençoe. João capítulo 4... Graça e paz a todos que estão nos visitando, que você possa sentir o amor de Deus. Nós estamos na casa do Pai, a todos os membros congregados, nós estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos guardado. A palavra do Senhor diz, por meio do apóstolo Pedro, lancemos as nossas ansiedades no altar do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Jesus declarou, versículo 22, vocês samaritanos adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, juntos, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Acende todas as luzes da igreja, por favor. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abra uma palavra de Deus ainda, meus queridos, em 1 Tessalonicenses 5,16, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16. Alegrem-se sempre, diga comigo, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui está a tua palavra santa, Senhor. E nós estamos num dia festivo, um dia maravilhoso, um dia em que o Senhor estabeleceu a tua vontade a cada um de nós e nos fez alcançar os patamares que chegamos. O apóstolo Paulo nos ensina um princípio poderoso e profundo, que cada um possa sair com esta verdade arraigada no seu coração e no seu espírito. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver honrado e humilhado, na abundância e na escassez. Em todas as coisas eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus, nós sabemos que a visão, o discernimento e o comprometimento na tua presença não é circunstancial, é muito além das circunstâncias. Isso requer uma dedicação, isso requer um esmero, requer uma decisão, um aprendizado, mas sobretudo a compreensão de quem é o Senhor. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor venha falar à igreja de uma maneira especial, a cada um dos teus filhos que aqui se encontram e aqueles que nos ouvem pela rádio, para a glória e honra do teu próprio nome, nós te pedimos em Cristo Jesus. A igreja diz amém, Senhor. Três grupos de pessoas o Senhor da glória procura: aqueles que o adoram e o adoram em espírito, em verdade. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que Deus procura homens e mulheres que se coloquem na brecha, ou seja, homens e mulheres que se colocam em oração em favor de si próprias, em oração e intercessão em favor do seu próximo, da sua nação, dos seus governantes. Enfim, Deus procura homens e mulheres intercessores. E o terceiro grupo de pessoas que Deus procura são obreiros aprovados e que não se envergonham da palavra do nosso Senhor e Salvador. A pergunta então que nós temos que nos fazer é: será que eu sou um verdadeiro adorador? Será que eu sou uma mulher, um jovem que me coloco na brecha em favor dos outros? Ou será que as minhas orações sempre permeiam os meus interesses e as minhas vontades? Será que eu sou um obreiro aprovado? E quando nós falamos de um obreiro aprovado, é um obreiro que passou por provas, por lutas, por tribulações. Você só pode ser aprovado por algo se você passar pela prova. E passar pela prova significa manter-se fiel a despeito das circunstâncias. O meu pai sempre me ensinou, e ele sempre disse isso para mim: filho, seja coerente com aquilo que você crê. Isso não é fácil, porque no dia da angústia, no dia da dor, nós temos o costume ou a mania de tentar mudar um pouco as coisas. Caráter, fidelidade é manter-se puro, casto, naquilo que você estabeleceu, naquilo que a palavra de Deus estabeleceu e nos compromissos firmados uns com os outros e para com Deus. Por qual motivo, meu querido, o Senhor procura pessoas que o adorem? Será que isso é para alimentar o ego de Deus? Na verdade, meus amados, Deus não tem ego, porque Deus é. Ele é suficiente, autossuficiente, ele não necessita de nada e de ninguém. Mas a despeito disso, o Senhor, aquele que fez absolutamente todas as coisas, deu a oportunidade a você e a mim, criaturas do Senhor, de nos relacionarmos com Ele. Esse relacionamento com Deus está pautado numa aliança estabelecida antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que antes de existir o mundo, Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus nos separou para o louvor da sua própria glória. Nós voltamos hoje para presidente, para governador. Há duas semanas voltamos para deputado federal, para deputado distrital. E isso é, sem dúvida, um avanço à democracia muito importante, porque é o povo elegendo os seus candidatos. E nós achamos isso importante, ouvimos debates e tantas coisas, e de fato é muito importante. Agora, você pode entender o peso de uma eleição do próprio Deus que elegeu você para ser filho de Deus? Você sabia que nem toda criatura é filho de Deus? Nem todo homem e nem toda mulher são filhos de Deus, a saber que não nasceram nem da carne, nem da vontade do homem. Só são filhos de Deus aqueles que confessam e reconhecem que Deus é o Rei da Glória. E esse texto em João, que ele fala acerca da samaritana que estava ali, pensando que era um local físico, geográfico, que ela poderia adorar e cultuar a Deus. E Deus, Jesus Cristo, traz uma resposta a ela. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Eu não posso, meu querido, de uma maneira cristã, genuína, autêntica, verdadeira, adorar a Deus, se eu não conhecer este Deus. E nós só conhecemos a Deus à medida que o Senhor se revela a nós. Agostinho dizia que existe um Deus escondido e um Deus revelado. Um Deus escondido porque Deus é tão eterno e tão magnífico que você e eu jamais vamos alcançar a dimensão e a grandeza de Deus. Porque o dia que nós alcançarmos esta dimensão, nós nos tornaríamos como Deus. João diz que a vida eterna é essa, conhecer ao Senhor. Nós levaremos a eternidade para conhecer a Deus. Mas pastor, como é isso? Eu também não sei, isso é um mistério de Deus. Me diga o que você ama e o que você adora, eu vou dizer quem você é. Porque nós somos o reflexo direto, preciso, indubitável daquilo que nós amamos e adoramos. Se as pessoas amam dinheiro, então elas estão dispostas a enganar, a subornar, aceitar suborno, mandar matar, porque o Deus dela é dinheiro. A verdade, meus queridos, é que o Senhor, o Rei da Glória, Ele te ensina e me ensina o maior de todos os mandamentos e o maior de todos os preceitos da palavra de Deus, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Mas para eu amar esse Deus, eu preciso andar com Deus. Para amar este Deus, eu preciso caminhar com este Deus. Para amar este Deus, eu preciso cultuá-lo, não segundo o palpitar apenas do meu coração, mas segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso ele diz, os samaritanos cultuam ao Deus, adoram a Deus, não em verdade. Eu não sei se você sabe, era uma nação pagã. E aí vieram leões, isso está em 1 Reis 17, se não me falha a memória, 2 Reis 17. Vieram leões e começaram a literalmente a destruir aquele povo. E aquela nação disse, chama os sacerdotes judeus porque eles vão nos ensinar a como nós devemos cultuar a Deus. E os sacerdotes foram lá e ensinaram aquela nação a cultuar a Deus. Mas diz a Bíblia que aquela nação continuava cultuando a Deus da forma que o Antigo Testamento, as leis de Moisés ensinava, mas continuava cultuando a Deus com suas práticas pagãs. Por isso, os samaritanos, por isso os judeus não gostam dos samaritanos. Porque eles eram sincretistas, eles achavam que todos os caminhos podem levar a Roma. Conquanto isso possa ser verdade, no mundo espiritual isso não é verdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que você adora o Senhor? Porque o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, aquele que é eternamente santo, justo e perfeito, te chamou. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor nos amou até o fim e estabeleceu uma aliança perfeita e irrevogável. E esta aliança não foi carimbada num cartório da época. Esta aliança foi selada, chancelada, ortogada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Eu não sei, meus amados, mas o Senhor, Ele é antes da própria criação. Deus não é autocriado, Deus é autoexistente, Ele sempre existiu. Deus é antes do tempo. Essa relação de presente, passado, presente, futuro e eternidade é uma relação que o próprio Deus criou. Deus é antes da própria eternidade. Você fala, pastor, mas como é isso? Eu também não sei, querido. São mistérios. Alguém poderia alcançar a mente de Deus? Alguém poderia descortinar a sua glória e os seus segredos? Mas Jesus, não poucas vezes, ele exclamava e dizia, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor ocultou as coisas grandes aos sábios e revelou aos pequeninos os mistérios do reino de Deus. Não pode existir plenitude de vida se não houver adoração profunda e genuína na presença do Senhor. Essa adoração, ela permeia sim o nosso intelecto, a nossa razão, as Sagradas Escrituras, mas ela vai muito além da razão, porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso um homem natural, ou seja, um homem que não tem o Espírito de Deus, não compreende as coisas do Espírito, porque elas lhe são loucuras. O apóstolo Paulo diz assim, que a cruz é loucura para os perdidos, mas é o poder de Deus para os salvos. Eu não tenho como dizer a você, e ninguém pode dizer a você, meu querido, que um homem que vem há 2000 anos, que morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele é Deus, ele é Salvador, e todo aquele que crer nele passará da vida para a vida eterna. Eu só posso crer se o Espírito de Deus tocar o meu coração. E quando o Espírito de Deus toca no meu coração, há uma mudança radical, profunda, tão tremenda que nós chamamos isso de conversão. Por que você ama o Senhor? Eu amo o Senhor porque Deus é perfeito. Eu amo o Senhor porque Ele tem uma aliança com cada um de nós. Eu amo o Senhor porque Deus é o nosso Criador. Eu amo o Senhor, meus queridos, porque Deus estabeleceu na criação, que você e eu fôssemos feitos à imagem e semelhança dele, e esta imagem e semelhança, obviamente, não é no corpo, no físico, mas no espírito. Então, significa dizer que você só vai ter plenitude, nós só teremos plenitude de vida, à medida que você se descortinar para entender que existe um Deus digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno de toda bênção do Senhor. Se você já leu o Antigo Testamento alguma vez, parece, meu querido, que Deus estava interessado essencialmente em duas grandes verdades em todo o Antigo Testamento. A primeira era dizer à nação de Israel que nós não poderíamos adorar outros deuses a não ser o Deus de Israel. Todo o Antigo Testamento você vai ver a idolatria e Deus castigando severamente a idolatria. A palavra de Deus diz que a idolatria é como um pecado de prostituição espiritual. E todo o Antigo Testamento também aponta para um que viria, que nasceria de uma virgem, aquele que se fez homem, encarnou, se fez cheio de graça e de verdade, o Emmanuel, o Deus conosco, para nos trazer uma mensagem de salvação, para nos trazer uma mensagem de transformação, para nos dar vida em abundância e vida eterna, Jesus Cristo, o Rei da Glória. E não importa se as pessoas não creem, isso é uma verdade eterna. O fato, meus amados, quando nós falamos de adoração, nós falamos de um ato de amor que é mais profundo e mais visceral do que um amor propriamente dito de um homem para com uma mulher, de uma mãe para com um filho. Por isso Jesus Cristo diz, aquele que não se aborrecer de pai e mãe, não tem parte comigo. Não é no sentido, meu pai e minha mãe que estão aqui, de eu menosprezá-los. Mas é no sentido de eu colocar Deus acima dos meus pais, é colocar Deus acima da Lara, é colocar Deus acima do Theo, é colocar Deus acima do Rafael, é colocar Deus acima da minha própria vida. Por isso a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso é adorá-lo em espírito e em verdade. O fato, meus amados, é que se nós não tivermos Deus, o Senhor, o Rei da Glória, acima de todas as coisas, Escute isso. Você vai ter muitos ídolos no seu coração. Você vai ter muitos falsos deuses que você cultua. Você vai adorar muitos seres que não é o ser o rei da glória. Não existe outra opção. Por isso, a vida espiritual é uma luta entre luz e trevas, verdade e mentira. E nós só podemos adorar ao rei da glória à medida que nós o conhecemos. À medida que nós renunciamos ao nosso eu. E à medida que nós falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas quando nós estamos adorando ao Senhor, o rei da glória, escute. Atenção, você está estabelecendo a primeira, a principal e a verdadeira razão da sua existência. Nós somos filhos de Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo para adorar ao Senhor da glória. Para exaltar este Deus que está acima de todas as coisas. Mas há pessoas que amam mais a sua reputação. Há pessoas que amam mais os seus sonhos. Há pessoas que amam mais a si próprias. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Não, pastor, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. O meu coração pulsa, eu faço. Eu desejo, eu experimento. Eu quero, eu provo. Então você é escravo dos seus sentimentos. Quem governa você é o palpitar do seu coração, que é volátil, que é enganoso, que hoje existe e amanhã não tem mais. Mas os filhos de Deus, eles podem ter sentimentos e desejos, sim, mas sempre serão colocados, gerenciados, perguntando: esta é a tua vontade, Senhor? Esse é o teu querer na minha vida? É essa a tua vontade sobre a minha vida? Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível existir um homem, um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito, em verdade? Quando se fala em espírito, se fala de uma realidade espiritual. Sem gratidão? Existe adoração genuína se você não está grata ao Senhor? Jesus Cristo cura 10 leprosos. A lepra não era apenas uma doença terrível na época de Cristo e continua sendo. A lepra, meu querido, era uma maldição à luz da lei judaica, em que a pessoa era considerada imunda. Portanto, essa pessoa era marginalizada, primeiro porque era uma doença altamente contagiosa, mas segundo e principalmente porque havia uma maldição sobre a vida desta pessoa. E Jesus Cristo cura 10 leprosos. E diz a palavra de Deus que apenas um leproso, que não era um judeu, era um samaritano, que não conhecia profundamente a lei do Senhor, este volta para agradecer a Jesus. E a resposta de Jesus diz: mas onde estão os outros que eu curei? Nós não podemos falar, meu querido, de adoração em espírito e em verdade, se você não é uma pessoa grata. E talvez aqui esteja uma das grandes dificuldades, um dos grandes maus do século. Paulo já dizia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando ele diz eu aprendi a viver contente, ele está dizendo que o contentamento não é algo natural. Ele teve que aprender. Não é algo que estava intrínseco às suas raízes, mas é algo que ele teve que trabalhar, se esmerar, decidir para aprender. Este mundo em que vivemos, o capitalismo que fala que você vale por a conta bancária, e você vale porque você tem um terno novo, um carro novo, um celular melhor, e assim sucessivamente, se o seu coração estiver nisso, quão efêmero e quão passageiro será a tua alegria? Porque um vestido novo dá alegria. Dá ou não dá, moças? Gostei do amém. Foi forte. O homem é o seguinte. Vestido novo para o homem é os primeiros 2 anos, doutor Clóvis. Para a mulher usou 2 vezes, já deixou de ser novo. É mais ou menos assim. Mas que vestido novo? Não, é a terceira vez que eu uso. A mesmo momento que te dá alegria, você usou 2, 3, 4, 5 vezes, aquele vestido já não te dá tanto prazer. Ah, isso aqui que eu preciso? De um novo vestido, porque ninguém é de ferro, pastor. Tem mulher que tem ministério centompeia, sem sapatos. E claro que cada sapato tem que combinar com a bolsa. Essa consumulatria leva as pessoas a terem prazer em coisas e não em relacionamentos. Eu devia ter uns 12 anos de idade, meu pai falou assim: carro bom é o carro que a gente pode ter. E eu nunca falei isso para ele, ele nem sabe disso. Não conto para ele não, viu, gente? Eu falo: ah, que conversa fraca é essa? Carro bom é o carro top de linha. Eu tinha uns 12 anos e pensei isso. Mas hoje eu entendo que ele estava dizendo que carro bom é aquele que você tem e você é grato por aquilo que Deus te deu. E tem pessoas que não conseguem se alegrar com arroz, um feijão, uma farofa e um ovo. Porque elas estão pensando no contrafilé ou no filé mignon. Aí elas não comem nem o filé mignon e nem usufruem do ovo. Gente, ovo é um negócio gostoso. Eu aprendi agora a fazer ovo, gente, frito, na água e um pouquinho de azeite. Meu Deus, eu quase todo dia. Eu sou um gambazão. Você sabe o que significa isso em outras palavras? É que gratidão, ela gravita sobre humildade. Diga comigo: quanto mais humilde eu for, mais grato eu serei. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais ingrato eu sou. Não pode existir gratidão genuína se não houver humildade. E Jesus começa o Sermão da Montanha e começa do começo: felizes os humildes de espírito, porque deles não é um carro, uma casa, deles é o reino dos céus. Portanto, gratidão, ela é princípio de humildade. Gratidão é princípio de coração sarado. Você não vai ver uma pessoa ressentida, amargurada, com gratidão. Tem gente que tem o sorriso para baixo, já viram? Nada está bom. Podia ser um pouquinho melhor, né? Caramba. Um pouquinho melhor? Afinal de contas, eu mereço um pouco mais. E você sabe por que as pessoas acham que merecem um pouco mais? Porque o coração delas está no seu próprio reino. Porque o coração delas está na sua própria justiça. Porque o coração dela está nos seus próprios desejos. Porque o coração dela está nos seus próprios sonhos. Porque o coração dela está no seu próprio eu. Mas quando o nosso coração está na presença do Senhor, então a gratidão, que é fruto de um coração humilde, que é fruto de um coração tratado, vai pulsar muito mais forte na sua própria vida. Quando nós falamos de gratidão, nós falamos também, meu querido, de um coração que discerne a vontade de Deus. Diga assim: um coração, a vontade do nosso Senhor. João Batista diz assim: coisa alguma um homem pode receber se não vier do alto. Eu não sei de onde as pessoas disseram que nada cai do céu se tudo vem do céu. Tudo vem da presença do Senhor. Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que eu recebo vem do Senhor. O Senhor é o Deus soberano, absolutamente sobre todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Nenhuma folha seca caia sem a permissão dEle. Nenhuma folha seca cai sem a vontade de Deus, sem que Deus tenha um propósito, porque Ele rege, governa. Ele é o ser de todas as coisas. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que faz infinitamente mais. E quando você recebe alguma dádiva, seja ela pequena, seja ela grande, verdade, você precisa erguer o seu coração ao Senhor e dizer: obrigado, Papai do Céu. Mas você sabe por que existe ingratidão? Porque as pessoas acham que são os méritos delas que fazem ela receber o que elas recebem. E quando é os meus méritos, o meu querer, a minha capacidade, o ser o the best, o melhor, então eu mereço o melhor. É porque o seu eu gravita em torno de você próprio. A sua cosmovisão de mundo é: eu me amo, eu me quero, eu me desejo, eu me beijo, beijinho no ombro. Que música é aquela, gente? Deixa isso pra lá. O mau humor é terrível. Pronto. Você mostra a língua pra sua esposa quando ela acordar com o mau humor. Meu bem, não, para com isso aí. Meus queridos, escute isso. Alegria é um imperativo. Alegria, ela vai muito além da circunstância. Sabe por quê? Porque no momento de choro, eu posso me alegrar não pelo choro em si. Escute, porque eu sei que o Senhor é o Deus que me consola. Porque eu sei que o meu Pai é o Redentor. Porque eu sei que o Senhor jamais me deixará órfão. Porque eu sei que o Senhor está permitindo certas questões passarem da minha vida. Mas há um propósito maior. Por isso o apóstolo Tiago lhe diz assim: tende um motivo de grande alegria o passar por diversos tipos de provação, porque a prova da vossa fé produz perseverança, para que tenha ação completa, sem lhes faltar coisa alguma, alcançando maturidade e integridade. Então, meu querido, a dor, o sofrer te leva à maturidade, nos leva à integridade, nos leva a uma ação completa, nos leva a sermos provados pela fé, mas nos leva a sermos provados e sermos aprovados. É muito mais gostoso quando existe uma dificuldade, uma luta, e eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento em si, mas quando há uma recompensa, quando há um derramar de Deus, quando há uma manifestação graciosa de Deus, você diz: meu Deus, como o Senhor é bom, o Senhor fez muito mais do que eu podia imaginar, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh, meus amados, nós falamos de adoração, e quando eu falo de adoração, eu falo de gratidão, e quando eu falo de gratidão, eu falo de alegria, e quando eu falo de alegria, a Bíblia diz: a alegria do Senhor, a minha força é. Grandes projetos, grandes sonhos são frutos permeados de um entusiasmo, de uma alegria, de uma energia que vale a pena lutar, vale a pena sonhar, vale a pena me esmerar, vale a pena eu fazer sacrifícios, porque eu terei uma recompensa maior no amanhã. Quando nós falamos desta alegria, que é um mandamento, que não é circunstancial, que nos fortalece e que a nossa força é, então nós falamos de grandes realizações. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Antes de terminar, eu queria trazer algumas ideias sobre a questão da realização. E eu, pensando acerca da palavra que eu ia trazer aos amados, quando a gente fala de realizações, eu penso pelo menos em três grandes verdades. Primeiro, quem você é? Segundo, o que você, qual é a sua visão de mundo? Terceiro, quais são as suas ações? Realizações permeiam quem eu sou, a minha visão de mim e do mundo, e as minhas ações. Há pessoas que não são realizadas, sabe por quê? Porque quando elas começam com a pergunta mais basilar da vida do ser humano, quem eu sou, ele bate no peito e diz: eu sou o melhor, eu mereço o melhor, eu sou isso, eu sou assado. Ele tem um ídolo, que é ele próprio. E essas pessoas se tornam avarentas, cobiçosas, desejosas demais. Mas quando a primeira pergunta que eu faço ao meu próprio coração é quem eu sou, e eu digo: eu sou um filho de Deus. E se eu sou um filho de Deus, então eu tenho uma identidade. E a minha identidade é ser eleito por Deus, separado pelo Senhor para o louvor da glória. Então, qual é a minha visão? A minha visão não é o meu reino. A minha visão não é a minha vontade. A minha visão não são os meus desejos. A minha visão não é o meu querer. Escute, a minha visão é a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa e agradável. Pastor, mas eu não posso sonhar? Pode. Mas eu não posso desejar? Pode. Mas eu não posso querer? Pode. Eu não posso me dar o luxo de... Tudo isso precisa estar sobre o norte e sobre um viés. É da vontade de Deus? Esse é o querer do nosso Senhor? E aqui está um paradoxo. A maior luta que você tem não é contra o diabo. A maior luta que eu tenho não é contra as trevas. A maior luta que eu tenho é contra o meu eu. Por isso Jesus diz, aquele que morrer para si e tomar a sua cruz, esse é o meu discípulo. A minha maior luta que eu tenho é vencer o meu próprio eu e os meus próprios desejos. E falar assim, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E quando eu chego nesse discernimento e nesse entendimento que é fruto de um coração que adora o Senhor em espírito e em verdade, então você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai realizar muitos dos desejos do seu coração, porque isso é uma consequência de amá-lo acima de todas as coisas. Tem uns 2 anos, eu estava no escritório, o Theo chegou, papai, vim te dar um chocolate. Eu falei, ô filho, obrigado. Eu falei, você gostou do chocolate, filho? Não, papai. Muitos de nós estamos entregando chocolate para Deus que a gente não gosta. Muitos de nós estamos fazendo a vontade do Senhor, mentira. Nós estamos fazendo a nossa vontade e estamos falando, Senhor, patrocina o seu querer. Mentira. Há ídolos no seu coração. Isso é tão sério, meus queridos, que Deus destruiu o Egito para mostrar que haviam falsos ídolos, abriu o mar vermelho, fechou o mar vermelho, alimentava aquele povo. 40 dias que Moisés ficou no monte para receber as 10 leis, os 10 mandamentos do Senhor. Aquele povo, juntamente com Arão, o sacerdote, cultuou um bezerro de ouro. Você fala, mas pastor, como que pode um negócio desse? Eles não esperaram 40 dias, porque essa é a índole de um coração pecaminoso, buscar os seus próprios interesses. Deus está morto. O nosso líder morreu. E quem vai agora nos sustentar uma visão utilitarista? Quem agora vai nos dar uma visão comercial? Quem agora vai satisfazer as nossas vontades? Uma visão do eu? Já sei. Nós mesmos criamos um bezerrão, beijamos aquele bodezão e o bode vai nos dar alguma coisa. Como assim? Que loucura é essa? Mas é isso que as pessoas fazem. Elas cultuam os seus próprios deuses por uma visão mercantilista. Se o santo de tal não te der um marido, você põe ele de cabeça para baixo, debaixo da água. Eu faço ele sofrer. Não, eu não preciso disso. Eu só preciso de Jesus. Em que a Bíblia diz... Alegra-se do Senhor, confia no Senhor, os desígnios do seu coração Ele satisfará. A palavra de Deus diz assim, se a palavra de Deus permanecer em seu coração, escute, se a palavra de Deus permanecer no seu coração, e a tua vontade permanecer na vontade de Deus, pedireis o que quiseres e serás feito. Eu quero concluir relembrando algumas ideias que eu trouxe a você, meu querido. Quando eu falo de adoração, eu não posso desatrelar a adoração, existem muitos outros aspectos, eu estou punçando algumas ideias. Eu não posso desatrelar a adoração de gratidão. Diga comigo, adoração anda junto com gratidão. E a gratidão com alegria. E a alegria, a força. E a força, a realização. Você sabe o que é mais bonito disso, pastor Luiz? É que as realizações produzem força. E a força produz alegria. E a alegria produz gratidão. E a gratidão produz adoração ao nome, ao Rei de toda a glória. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Eu quero convidar a você a entender a dimensão de ser um adorador, que não passa apenas pela razão e pelo intelecto, ela é uma vivência, ela é uma comunhão, ela é um andar diuturno na presença do Senhor. A ponto de o salmista dizer, a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Como um homem e uma mulher podem... A Bíblia diz que eles não amaram suas próprias vidas, porque tiveram a vida do Senhor mais preciosa do que as suas próprias vidas. Como pode uma pessoa morrer em nome de Cristo? É porque existe um Deus que vale a pena ser cultuado, que vale a pena ser adorado, que vale a pena viver condizente com essas verdades, que é melhor do que a nossa própria existência. Porque este é o propósito daqueles que o Senhor nos chama para adorar no Espírito em verdade. Pessoas adoradoras são gratas, são alegres, têm força e produzem grandes realizações. Feche teus olhos. Jesus na cruz do Calvário, ele disse: Deus, afasta de mim este cálice. Ele ia morrer no teu lugar, no meu lugar. Mas ele não apenas parou nesta sentença e nesta oração. Ele disse: mas que seja feita a tua vontade. A palavra do Eterno diz: me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Porque eu me deixarei ser encontrado, diz o Senhor. Eu quero te abençoar, meu amado. E que você receba uma porção generosa, abundante, gloriosa da presença do Senhor. Realização e plenitude de vida significa ser filho de Deus. Que não é um status de conquista, mas é um status de ser filho. A saber, os que entregaram, os que invocaram, os que chamaram o nome de Jesus Cristo como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Leva-nos, Deus, a um patamar mais elevado. Leva-nos, Deus, a uma direção mais profunda do Teu Espírito. Nós queremos navegar no oceano do Teu Espírito, na grandeza do Teu nome, na sublimidade da Tua perfeição, no entendimento que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. A Tua palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Pedi e não recebeis, e quando pedis, pedis maus para os seus próprios vãos prazeres. Da onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? Vêm dos vossos corações cobiçosos, diz Tiago. É porque existem falsos deuses governando a sua mente, existem falsos deuses governando o seu coração. Aleluia. Aprenda a morrer para si, para que Cristo ressuscite em vossos corações. A palavra de Deus diz que a semente não pode produzir fruto se ela primeiro não morrer. Que morra o seu eu, o meu eu. Que seja feita a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Fortalece teus filhos e as tuas filhas. Dê a cada um deles um discernimento diferenciado do que é o teu reino, do que é a tua glória, do que o Senhor nos chama para termos uma vida grata, alegre, feliz, contente, no pouco e no muito. Mas é muito mais do que o ter, é o ser no Senhor, é um relacionamento nele para ele. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero rogar que o poder do Altíssimo te envolva. e que você possa ser inundado, repleto, agraciado, fortalecido na força e na suficiência do Senhor. Tudo é força, mas só o Senhor é glória. Que Deus te abençoe e que a paz que excede todo entendimento, que o poder e a majestade, a honra e a glória do nome de Jesus estejam acima de todas as coisas. E você verá a poderosa, a maravilhosa e a graciosa mão do Senhor te impulsionando e te governando a pastos verdejantes. Deus te abençoe. Quero chamar as crianças aqui, por gentileza. Graça e paz, igreja. Nós também, no Ministério Infantil, estamos muito felizes, né, com esses 4 anos de bênçãos, aqui louvando, adorando, agradecendo o nome do Senhor. Nós, nossa família, não participamos desde o início dos 4 anos, mas nos últimos dias a gente tem ouvido falar da história, da trajetória, como foi para que se chegasse aqui hoje, da época da casa pequena, toda essa trajetória para se estar num lugar tão lindo como nós estamos hoje, confortável. E as nossas crianças querem trazer uma mensagem para vocês essa noite. Além dessa casa linda, maravilhosa, aqui é o altar do Senhor. Aqui é o lugar da gente invocar, engrandecer o nome do Senhor, oferecer nossas ofertas de amor. Então, assim como Elias fez, invocando o fogo do céu, a gente quer invocar agora o fogo do céu, para que esse altar seja consumido do fogo do Espírito Santo. Amém? Passar neste momento a ministração dos dízimos e ofertas na casa do Senhor, nesse dia tão especial para nós como igreja, comemorando esses 4 anos de edificação dessa igreja, que não são apenas 4 anos. Tudo começou ali no condomínio São Francisco II, e eu tive a oportunidade, juntamente com a minha família, morador ali de São Sebastião, ser conduzido pelo Espírito Santo para essa região. E já estou aí há praticamente uns 7 anos, muito feliz na presença do Senhor, por saber que o Senhor tem escolhido os seus para trabalhar no reino, no seu reino, nesta localidade. Esta região, que sempre foi conhecida como reduto do misticismo, local escolhido, talvez, por considerar um local abandonado por muitas religiões pagãs, mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, escolheu a Igreja Presbiteriana Manancial para estar neste lugar. E quando eu falo de igreja, estou falando do povo de Deus que aqui se encontra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta igreja, quando eu cheguei ali no bairro Tororó, no condomínio São Francisco II, eu participei da história, dos acontecimentos, da edificação daquela pequena igreja. Aquela pequena igreja foi fruto de muito trabalho das poucas pessoas que se dedicaram, se dispuseram no reino de Deus. Foi feito muitos e muitos bazares. Foi feita muitas contribuições de pessoas, muitas vezes não frequentava a igreja, mas que sensibilizou os jovens da igreja. Eu presenciei que foi ali para o plano piloto, para o semáforo, vendeu balinha, se pintou de palhaço, tudo em prol do reino de Deus. E me traz a reflexão: qual tem sido o seu esforço pelo reino de Deus? Hoje nós estamos aqui numa igreja linda, e vai ficar bem melhor, porque nós temos feito muitos investimentos dentro de tão pouco tempo. Mas nós sabemos que, pela fidelidade do povo de Deus, nós vamos alcançar esta região, não só essa região, mas do jeito que nós já estamos alcançando nações através da Rádio Estúdio Brasil. Este culto que está sendo feito aqui hoje está alcançando vidas. Isso é fruto da oração, isso é fruto da dedicação do povo de Deus, da fidelidade do povo de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, segundo Coríntios: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, em nome de Jesus. Faça isso, não se sinta constrangido, sinta-se à vontade para trazer, talvez que seja aquela contribuição que você ainda não fez, como presente por esses 4 anos de edificação dessa igreja, mas sabendo que você está semeando no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ao término, nós vamos estar orando pelas suas vidas, crendo sempre que o Senhor, que é o nosso Deus, que sempre nos dá tudo no momento certo. Sabemos que o nosso Deus, Ele quer transformar nós, cada um de nós, de dono, de possuidor, em um administrador, em um mordomo daquilo que vem das suas mãos. Deus quer, acima de tudo, transformar os nossos corações, as nossas vidas, que nós venhamos desprender de tudo aquilo que possa nos corromper e nos lançar aos pés de Jesus, nos lançar na obra do Senhor. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao nosso Deus neste momento. Pai Santo e Amado, nós te adoramos neste momento tão especial, Pai. Momento este, ó Deus, que o Senhor nos concede a oportunidade de podermos lançar uma semente no reino de Deus, porque sabemos, ó Deus, que a oferta que o teu povo tem trazido à tua casa, seus dízimos, tem alcançado vidas não só nesta região tão necessária, Deus. Uma região que o Senhor escolheu e escolheu esse povo para estar abençoando. Mas tem alcançado vidas em várias partes do mundo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que isso é fruto da obra do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Deus, abençoa cada vida que aqui trouxe os seus dízimos, suas ofertas, Pai. Mas abençoe também, ó Deus, aqueles que não tiveram a oportunidade de trazer nesta noite, Deus. Mas que de coração está ofertando na casa do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Tome nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Continue, ó Deus, a falar aos nossos corações. Nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor, o Rei da Glória. Você faz parte deste sonho, meu querido. Você faz parte deste projeto. Bom é fazermos a obra de Deus. E eu convido você a assumir um compromisso maior na presença do Senhor, a você dizer e entender que o próprio Deus chama você de uma pedra viva, um povo de propriedade exclusiva de Deus para a manifestação da glória dele mesmo. Amém, igreja? Eu não vou apresentar os convidados aí por nomes, mas nós queremos agradecer a você que está nos visitando, que a bênção de Deus possa se manifestar abundantemente a cada um. Obrigado pelo seu carinho de estar aqui conosco. Obrigado, Deus, pela manancial, pelos presentes tão maravilhosos que o Senhor tem dado nesta igreja. E sabemos que isso é apenas o começo. E como teu servo, Pai, eu quero me colocar à tua disposição dizendo, eu sou teu. Faça da minha vida e da minha família o que lhe apraz. E que o Senhor possa levantar um grande exército que ame, que viva a tua justiça, que seja um povo aguerrido, talentoso e cheio do teu Espírito para a manifestação da glória do teu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.